pancadas correm vozes, o choro, o canto lírico, povo, as neuroses, o rastro, estilhaço, estouro, embaraço, todo cuidado é pouco. Senado louco, vários loucos, tomando todo grito de socorro. Vendo o morro, vendo asfalto, vendo a viela, vendo o cerrado, vendo o planalto, vendo o nordeste, vendo a favela. Qual a razão? Motivo da situação que nos encontramos, Brasil. 500 e tantos anos de engano, que tá pegando, tio? Não é fácil, falar de um povo marcado, sangue no olho embaçado, sofrendo calejado, a vida é sofrido, vale pesado. Claro que assusta ver o mundo perturbado, entrando em colapso. E o causador despercebido passar e deixar seu rastro. Veja a destruição nos lares, milhares de casas, lastimável sofrimento em meio aos mares de lágrimas. Com fracos somos nós, seres humanos, fingimos ser forte, mas à beira da morte a Deus é que rogamos. Pra onde vamos? É incerto ainda, tudo pode mudar. Gastar na vida meia volta pra obter outro lugar. Todos aqui têm direitos iguais, por mais falhos que sejam. Deus é pai, faz justiça na vida daqueles casos que almejam. Quantos e quantos homens profanos deram break e bastou? Refletiram um pouco, abraçou e a vida prossegue. Será que eu fiz de tudo? Será que tá nos conforme? Eu terei que passar os berrei pra enxergar e mudar. Que Deus me mostre melhoras pra nós aí, o que tiver que ser. Assim será, o mundo precisa de gente assim, que não se contenta só em esperar, esperar e ficar com a sobra de quem vai buscar. Não, não, nem era a melhor opção. Prefiro encontrar meu lugar com os ladrão. Quero os corre que bate, seduz. Só quadra doidão e capuz. Para cá fazer juiz, derro na cara do rico, reluz. É ponto pra nós, dinheiro dos boy. Pena 500 sai fácil. Nessas horas não sei o que faço. Como que tem, depois fica chato. Confesso, sou mais confuso no meio disso tudo. Nem sei o que quero. Cansei de dar tiro no escuro de cima do muro. Minha vida é um inferno. Curta-metragem, ladrão. São vários bicos engrupidos. Salve se quem puder, sua mão de ser bandido. Sonhar com ascensão é ilusão. Vida fácil, vacila. Todo mundo pro chão, reclusão. Mó embaço, João. Quanta assolação ante mim, se eu for fraco. Cair nas mesmas tentação que o mapa já caiu de balo. O mundo tá fadado ao pior. Sente o grau, baixa astral. Ser humano mortal, doença fatal, estado terminal. O caos que tá nas ruas, o ódio, a ganância, a amargura. Onde está a cura? Quem tem a cura? Com a humanidade tanto procura. Qual o remédio para o tédio? Onde está a paz do homem moderno? O amor ao dinheiro é maléfico, a armadilha do Deus deste século. Cego, guiando, cego pro fundo do poço. Famílias inteiras em crise. Onde está o consolo? Resgate, socorro, alívio pra esse mundo triste. Quantos manos e meninas da vida bandida? Quanta criança nas drogas? Quanto pai de família vivendo a agonia do filho que nunca mais volta? Ah, que diz que tá bom do jeito que tá, que as coisas tá melhorando. Vai pensando, bagulho tá louco, Jesus tá voltando, mano.